7230, call now, receive center 125.45, is unable, 126.85. Salvador, bom dia. Eu sou o Michael Hotel Alpha. Michael Hotel Alpha, prossiga. Solicitação de reboque da remota 13 para o pátio principal, Stinger número 11. Está autorizada, a porta finalizando. Comandador, bom dia, o Sam, mais do Hotel Alfa, informado, quero que é box, muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1173, informação Foxtrot. Diego 1173, Guarulhos, cópia. Pronto, 73. Autorizado Guarulhos, 360, o Pedro 10 aerogia, decolagem pistona 0, curva direita, da El, Leda Motte, da saída, aciona 5002 no transponder, 120, decimal 80, controle. Guarulhos, 1173, autorizado Guarulhos, 360, o Pedro 10. Paulo 10, curva direita, da El Meda Motte, passando o 0002, portão 120, decimal 8. Correto, Rafa está pronto, portão 04. Salvador, bom dia, 3520, informação Foxtrot, polícia da Copa da Caju. André 520, autorizado Aracaju, nível 190, decolagem 10, curva esquerda, perfil de saída Conde, aciona 5577, 120, decimal 80, controle. Autorizou 90, parada Caju, decolando 0, esquerda, na saída Conde, 5577, 208, portão 0, tá aí, eu tô até 520. Correto, rapaz, tá pronto. Então, 3896, sendo de educação, via chegada à Mare, desse Mateus 050, ajuste ao altímetro 1013. Autorizado, então 3520, chama o táxi. Autorizado, então até 3520. Voo 1 no 73. 7 número 2 do setor, voo 1 no 73. 7 número 1. Voo 1 no 73. Voo 1 no 73. Voo 1 no 73. Voo 1 no 73. Voo 1 no 73. Voo 1 no 73. Voo 1 para 2010, enquanto iniciando a SRT, não é mais grande. Logo, o 73 não pode fazer esse modelo empurrando mais para trás na aeronave? Aguardo. Tá 3520 na escuta. Terceira. Você pode manter a posição por mais 30 segundos, a fim do tráfego da Gol iniciar. Posiciona a aeronave na saída do pátio 3 sem prateleiro no táxi. Afirma. Mão 73 inicia. Coloca a aeronave na saída do pátio 3, ok? Será o número 2 pro táxi. Sim, na saída do pátio 3. Obrigado, obrigado. De nada. Thank you. para o táxi Celta 3520, está com 132, 1 hora e 50, Salvador. Copiar, direita vem indo, enquanto eu te espero no noite, 3195, ajuste na 0, na 3, com volta, 3520. No 0, 13, direita Índia, torre 1895, para 3520, até a volta. Voo 1173, táxi 163, 4 horas da Ásia. Seca, tá? 1895 no ponto de espera, 1013, bom voo. 1895, 1013, trabalho. Confirmado o voo 1173, tem 160 no PAB. Copiado, 160. Torre Salvador, está 3520, está pronto, quanto espera no zero. 520, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 70 graus, 89. Bom dia, linha decola no zero, está 3520. Salvador, bom dia, voo 1173. Bom dia, 1173, Alim, mantenha no zero. Mantenha no zero, voo 1173. Decolou 33, controle 120, decimal 8. 208, só 3520. Controle Salvador, bom dia, só 3520 decolado, senhor. 3520, contato radar na decolagem, mantém o nível de voo 190 via saída Conde. Via Conde 90, assim que possível, solicita o Aracaju, só 3520. Oi, Conde, tá 3520. Agradeço, voando Conde, tá 3520. Ano 73, Tenix, decolagem da 1-0, vento 1-8-0 graus com 10-9. Ainda tem quase no zero, voo 1173. 173, decolou os 35, controle no 20, decimal 8. 1973, 208, bom dia. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1173. 1173, contato radar da colagem, mantenimento de voo 360, via saída da EL. Bom, 1173, nível 360, via saída da EL. Interceptando o localizador, já avisou aos transcedores também. Pede passador na completa final, chama de torre 118, décima 95. 285, transcedores também. Torre Salvador, 238 também, passando Duna, já avisou. Tá 38 na meia, reparte quando baixado e travado, altímetro marca 1013, venta de 1,970 graus com 8,9. 0,93, 32 na meia. Tá, 3520, foi o Alfa Romeo 361. Obrigado, senhor. Alfa Romeo 361, tá 3520. É, confirmando, senhor, é o 363, né? Quando o controle Aracaju é o 361, agora existe essa posição lá no, na terminal? Já afirmo, o 361 tá no setor norte, então chegando pelo sul é o 363. Ok, mantém inicialmente que eu vou confirmar junto ao controle Aracaju. Obrigado, senhor. Só 3520, corrigindo, é o Alfa Romeo 363 mesmo. Afirmativo, senhor. 363, informa que atingiu 90, tá 3520. Certo, mantém. Solo no 219. 219. Solo Salvador, 38 no meio, livrou na circuito. 38 no meio, bom dia, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 1 no 3, 13 do pátio principal. Alfa, Juliette, remota 1 no 3, 38 no meio. Para descida é o 3520. 3520 para descida, chame controle Aracaju na frequência 20.3. 203, 3520. Afirmativo, serviço radar terminado. Obrigado, senhor, até agora. 1173, chame centro Recife agora na frequência 13325, alterna 251. Bom, 1173, 3325, alterna 251, boa noite.